Começa agora no Canal 2, Conversa Semanal. A seguir, não perca mais uma edição de Reminiscence. A partir deste momento, Conversa Semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Parece que temos bons presságios, estou tendo que refazer este programa. Mas não faz mal. Agradeço o apoio dos diretores das nossas rádios. O Devair Souza, da Rádio WM Digital, o Carlos Bonaparte, do Canal 2, da Rádio Antena Web, o Oswaldo Bittencourt, da Rádio Grande Amor, e o Carlos Carvalho, da Lusitânia CB. Agradeço a todos esses parceiros, os quais tornam possível a nossa conversa semanal. Parece que aquilo que seria bom para facilitar nossas vidas, às vezes as atrapalham. O Facebook, o Orkut e o Twitter conectaram muitas pessoas e interesses realmente. Segundo estudos britânicos, as redes sociais são responsáveis por um terço dos divórcios existentes agora na Inglaterra. Os advogados das varas de família devem estar muito satisfeitos com isso. Afinal, estão faturando alto com os divórcios. Com essa profusão de dados de ex-namorados, ex-namoradas, ex-esposos e ex-esposas, é muito natural que haja um frisson sobre os relacionamentos. E ainda nessa esteira, num futuro bem próximo, haverá sensores em tudo que adquirirmos. Muitos dizem que teremos os nossos anjos da guarda cibernéticos. Pois sim. Eu diria, na verdade, que serão nossos futuros vigias cibernéticos. Vou agora para a primeira música do nosso Conversa Semanal e devo adverti-los de que o som da locução vai mudar a partir do próximo set. Como o meu editor de som está mascando muito, vou usar então um componente externo. Não estranhe, portanto, o som diferente da locução. Come on, little lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, l Mas nós estamos de volta com esse nosso programa depois da música do Paul McCartney e da Linda Eastman, que é Eat at Home, comer em casa. O ano de 2012 será de grande desafio para os DRICS. Os DRICS são compostos pelo Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Segundo a agência Bloomberg, de Nova York, esses países terão que desembolsar, no ano de 2012, 7 trilhões de dólares para pagar suas dívidas. Não só eles, mas também Japão e Estados Unidos. Essa dívida trilionária precisa ser paga de uma forma ou de outra, porque, em caso contrário, o déficit fica incontrolável e esses países não terão condição de crescer. Segundo a agência Bloomberg, dentre os países emergentes, o Brasil é o que está em melhor condição. O desembolso a ser feito nesse ano, se possível, terá que ser de mais ou menos 160 bilhões de dólares. Para que se tenha noção da magnitude do problema, se o ano fosse de 252 dias, cada brasileiro teria que trabalhar de graça para o país 16 dias. E como o principal da dívida jamais é pago, os países as vão rolando um pouco mais para frente, acumulando juros e juros sobre juros. Mas vocês, especialmente os europeus, se dão conta de que o euro completou 10 anos. O primeiro presidente do Banco Central Europeu falou na época, em 1999, que o sucesso do euro dependia da confiança dos países envolvidos na moeda. Tudo foi muito bom até o ano de 2008. A história posterior, todos vocês sabem. Conversei não faz muito com um empresário de São Paulo e ele estava apavorado, pensando que a Europa iria quebrar. Falei a ele: olha, você não se preocupe, a Europa não vai e não pode quebrar. Há muitos interesses por detrás dessa crise e antes que isso aconteça, alguém terá uma ideia luminosa e vai resolver o problema. É claro que antes disso, haverá choro e ranger de dentes. É o que está acontecendo, não? Vamos ouvir agora com Michael Bublé, You Don't Know Me. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, well, you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, oh, I'm just a friend, that's all I've ever been. 'Cause you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too. Give your hand to me, and then you say goodbye. I watched you walk away beside the lucky guy. Oh, you'll never know the one who loved you so. Well, you don't know me. Chance that you might love me too. You give your hand to me and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you'll never know the one who loves you so. You don't know me. You'll never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Esse nosso programa aqui tem o suporte da Rádio WM Digital, da Rádio Antena Web, no seu canal 2, da Rádio Grande Amor e da Rádio Lusitânia CB. A epidemia de cólera que afeta o Haiti desde 2010 já matou mais de 500 mil pessoas. Há controvérsias, mas se diz que esse surto de cólera é proveniente do sul da Ásia. Como o país está sob intervenção da ONU, Organização das Nações Unidas, vieram soldados de todas as partes do mundo para supervisionar a segurança do país. Neste caso, essa supervisão por parte do sul da Ásia virou um verdadeiro cavalo de Troia. Mais de 500 mil vidas pagaram a conta por essa imprudência. Se fosse só no Haiti o problema, bem, acontece que naquela ilha há dois países, o Haiti e a República de Santo Domingo. 21 mil pessoas morreram de cólera como consequência na República de Santo Domingo. Já não chegou o tremor de terra que abalou aquele país, o Haiti, e também contrastes sociais e ainda isso. O Haiti é um país desgraçado, aliás, faz muito tempo. Houve uma empresa norte-americana chamada Hemocaribbean que tinha como especialidade tirar o sangue dos haitianos para vender o plasma mundo afora. Que lindo! Vamos ouvir agora uma música do trio Esperança, que foi sucesso quando eu era desse tamanhinho. Essa é... acho que é a Casa do Bolinha, ou Festa na Casa do Bolinha, eu não sei direito. Mas vamos ouvir. Ontem fui à festa confesso, não gostei dos modos da Glorinha. Toda assanhada, nunca vi igual. Trocava mil beijocas com Raposo no quintal. Porém, pouco durou aquela paixão, pois Bolinha com ciúmes formou a confusão. Aninha tropeçou e os copos derrubou. E a casa do Bolinha no inferno se tornou. Bolinha provou que é ciumento pra chuchu e que não gosta da Lulu. Bolinha, que por ele ainda chora com tanto pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar logo de um bolão. Com tanto pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar logo de um bolão. Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha. Confesso, não gostei dos modos da Glorinha. Toda assanhada, nunca vi igual. Trocava mil beijocas com Raposo no quintal. Porém, pouco durou aquela paixão, pois Bolinha com ciúmes formou a confusão. Aninha tropeçou e os copos derrubou. E a casa do Bolinha no inferno se tornou. Bolinha provou que é ciumento pra chuchu e que não gosta da Lulu. Bolinha, que por ele ainda chora com tanto pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar logo de um bolão. Com tanto pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar logo de um bolão. Esta é a nossa conversa semanal por um pool de rádios via internet. Fazem parte do nosso pool a Rádio WM Digital, o canal 2 da Rádio Antena Web, a Rádio Grande Amor e também a Rádio Lusitânia CB. Houve recentemente eleição geral na República do Congo. Quando falamos aqui no continente ou nas Américas em racionamento de energia ou água, todos nós ficamos apavorados. Mas e que tal quando há racionamento de comida? Há países na África nos quais não importa o resultado da eleição. A situação permanecerá sendo sempre a mesma. Lá, o racionamento de energia significa racionamento de comida, o que significa dizer que se as crianças comem hoje, elas não comerão necessariamente amanhã. $60 mensais é considerado um grande salário na capital Kinshasa. Um quilo de carne fresca pode custar, em média, $5. Enquanto acontece toda essa miséria no Congo e em muitos países africanos, boa parte da Europa e também muitos países das Américas não saberiam o que fazer se não houvesse a África a ser explorada. O continente africano é, na verdade, o continente dos contrastes. Os mais belos diamantes do mundo encontram-se na África. Há empresas como a inglesa De Beers, que exploram o mercado do diamante e que vão buscar, naturalmente, na miserável e faminta África. O mais interessante é que se fazem campanhas mundiais pela África, se arrecada dinheiro para matar a fome da África e este dinheiro vai parar na mão de intermediários que engordam cada vez mais os seus bolsos corruptos. Todo mundo sabe disso, mas e onde estão as providências? Os governos dos Estados Unidos e também o britânico até têm serviços especiais de transmissões diárias em inglês ou em idiomas nativos para a África. A grande pergunta que faço é: que tipo de benefício isso traz para aquele povo miserável? Claro está que a África do Sul é um oásis, mas nós não podemos comparar a vida em certas partes da África do Sul com o resto do continente. Vamos ouvir agora o Ivan Lins e um pupurri muito gostoso. Depois, voltamos com a nossa conversa semanal. Passarinho cantou de dentro de uma gaiola. Cantaria melhor se fosse do lado de fora. Passarinho cantou de dentro de uma gaiola. Cantaria melhor se fosse do lado de fora. Passarinho cantou de dentro de uma gaiola. Cantaria melhor se fosse do lado de fora. Passarinho cantou de dentro de uma gaiola. Cantaria melhor se fosse do lado de fora. O marinheiro acordou e tinha que se espantar. Alguém levantou mais cedo e roubou o céu e o mar. O marinheiro acordou e tinha que se espantar. Alguém levantou mais cedo e roubou o céu e o mar. Marinheiro acordou e tinha que se espantar. Alguém levantou mais cedo e roubou o céu e o mar. Marinheiro acordou e tinha que se espantar. Alguém levantou mais cedo e roubou o céu. Meu amor não sabia porque nunca amanhecia. Meu amor não sabia porque nunca amanhecia. É que existia um vigia na porta de cada dia. Existia um vigia na porta de cada dia. Meu amor não sabia porque nunca amanhecia. Meu amor não sabia porque nunca amanhecia. É que existia um vigia na porta de cada dia. Existia um vigia na porta de cada dia. Meu amor não sabia porque nunca amanhecia. Meu amor não sabia porque nunca amanhecia. Existia um vigia na porta de cada dia. Existia um vigia na porta de cada dia. Pois é, chegamos ao último segmento da nossa conversa semanal. Essa conversa se dará sempre pelo nosso pool de rádios. Fazem parte a Rádio WM Digital, o Canal 2 da Rádio Antena Web, a Rádio Grande Amor e a Rádio Lusitânia CB. Todos lembram que houve uma revolução no Egito que derrubou o governo de Hosni Mubarak. Grande parte de manifestantes que derrubou o regime foi constituída de mulheres. E as mulheres acharam que quando a nova casta de poder tomasse o Egito, a condição delas melhoraria. O que se viu depois da queda de Mubarak foram atrocidades públicas contra mulheres, exatamente aquelas que fizeram parte da massa de manobra para derrubar o ditador. Note-se que o Islã, com seu sistema de barbáries, tem a pretensão de querer dominar o mundo futuramente. Imaginem só a Vestal da Liberdade, que é os Estados Unidos, na mão do Islã. O que pode acontecer? Vocês são capazes de imaginar? Imaginem a Suécia na mão do Islã. O que vai acontecer lá com os suecos que estão acostumados há muito tempo com a liberdade total? Compreendo que todas as religiões e filosofias merecem respeito. Agora, para merecerem respeito, elas também precisam respeitar. No meu entendimento, salvo melhor juízo, se os islamitas não respeitam as mulheres, também não merecem respeito. Mas a nossa conversa semanal fica por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês e explico que ela não pode ser mais longa, justamente pela minha forma de ser. Eu tenho uma forma de falar que se torna muito monótona se a locução é muito longa. Eu reconheço a minha limitação e justamente por isso decidi por um programete de 30 minutos. Sendo assim, com os meus antecipados agradecimentos pela atenção, os aguardo na próxima edição da nossa conversa semanal. Enquanto isso, vou deixar com vocês a ex-modelo dinamarquesa, a Wakefield, pelo menos esse parece que é o pseudônimo, cantando I Just Wanna Be Close To You. Bye bye. A secret.